Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Uma edição que hoje se irá centrar no Festival Eurovisão da Canção, ano de 1967. É o retomar neste espaço radiofónico das nossas emissões que se debruçarão década, aliás, ano a ano e depois década a década. Vamos aqui trazer, nesta edição do nosso programa, do nosso Histórias da Eurovisão, 6 músicas, aquelas 6 que melhor se classificaram no Festival Eurovisão da Canção, ano de 1967. Vamos começar pelo 6º lugar, no festival que já agora se realizou a 8 de Abril de 1967. O festival realizou-se na Áustria. É verdade, o festival realizou-se na Áustria, em Viena, com a AFR sendo a emissora de televisão anfitriã. Erik Apal apresentou o programa em 7 idiomas diferentes, dos quais o polaco, como é lógico também o alemão, o francês e o inglês. Juntaram-se a ele ainda também o italiano e o espanhol. Ora, foi uma competição interessante esta, já que o tema que venceu o festival se tornou um sucesso e outro tema que se classificou nas 6 primeiras tornou-se um igual sucesso, maior em mais países do que este tema que venceu o festival Eurovisão da Canção. Mas já lá vamos, porque essas são outras cantigas. Para já, Hablemos del Amor, a música cantada por Rafael, e ficou no 6º lugar com 9 pontos. Já agora, o festival teve 17 participantes, com a retirada da Dinamarca, que só regressaria no ano de 1978. Mas diziam então que este tema teve um total de 9 pontos e encontrou-se no 6º lugar. Rafael, que interpretaria um tema que também viria a ser um sucesso, ainda que mais tarde, mas interpretou no na Eurovisão, já no ano anterior, a música Eu Sou Aquel, mas neste caso no ano de 1970 voltaria então à Eurovisão para interpretar Hablemos del Amor, uma música uma balada, e que ficou então com 9 pontos. Ficou com apenas menos um que o 5º lugar, que vamos ouvir já de seguida. Minouche Barreli traz-nos o tema Bom Badabão, o tema que é cantado em francês, e digo isto porque, como é lógico, o título não é bem elucidativo em que idioma será cantado o tema. Quanto a Minouche Barreli, representou o Mónaco. Rafael representou, como será fácil compreender, a Espanha. São as 2 primeiras da edição de hoje do nosso Histórias da Eurovisão. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Thank you. hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor una vez más. Nos importa que hagamos caso de nadie y hablemos de amor, de nuestro amor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boom, badabo! É este festival recheado de sucessos, como foi por exemplo o quarto lugar, o tema que nós vamos ouvir já de seguida. A música L'Amour est bleu, cantada por Vicky Leandros, conquistou 17 pontos do júri, dos 17 membros do júri. A música conseguiu então, como dizia, 17 pontos e ficou no quarto lugar. L'Amour est bleu é a música que vamos aqui ouvir na versão de Vicky Leandros, a versão deste mesmo festival. A música que conquistou menos 3 pontos que o terceiro lugar, o tema Il doit faut beau là-bas, uma música cantada em francês, também, curiosamente. Aliás, aqui neste festival, muitas músicas cantadas em francês nos 6 primeiros, digamos 50%. Mas diziam então que vamos ficar com a música Il doit faut beau là-bas, aí, ou seja, fará bom tempo aí, é como se chama em português esta música cantada em francês, que representou a França, curiosamente, como aliás já disse. A música que ficou no terceiro lugar foi interpretada por Noël Cordier. São os próximos dois que vamos ouvir nesta edição do nosso Histórias da Eurovisão. revenir, n'attends pas trop longtemps. je ne peux retenir le temps. Il doit faire beau là-bas, dans ce joli pays. De ma fenêtre à moi, je vois s'enfuir la vie. Chegamos, estimados ouvintes, ao final desta edição de Histórias da Eurovisão. Trazemos-lhe agora aqui uma melodia interessante. Vamos ouvir o tema que se classificou em segundo lugar, If I Could Choose, o tema que representou a Irlanda. A melodia conquistou 22 pontos do júri e foi a última música a ser interpretada destas 17. Sean Dunphy foi o intérprete desta mesma melodia. Mais pontos do que esta mesma música de Sandy Shaw, conquistou 47 pontos do júri. A música Puppet on a String foi um sucesso de imediato e, enfim, foi um dos temas que ganhou então este festival, neste caso em Viena. Representou a cantora Sandy Shaw, o Reino Unido. Não deixa de ser impressionante que neste festival Eurovisão da Canção houve mais músicas francesas nos 6 primeiros lugares do que inglesas, o que dá também uma ideia daquilo que era o francês naquela altura. Hoje em dia as coisas têm outra forma de ser. Aliás, há muitos mais países a cantar em inglês, até porque depois é mais fácil a exportação dos temas, não é? Naquela altura não havia essa, não diria obsessão, mas essa, na minha opinião, exagero na comercialização destes temas depois de participarem na Eurovisão. Muitas vezes é já uma forma de pensar no próximo single, ou porque não, no surgimento de um grupo, e que de repente se torna uma aposta forte. Isso acontece. Vamos ficar por aqui quanto à nossa história da Eurovisão, mas na próxima semana vamos voltar para mais uma edição deste espaço radiofónico. E ouvinte, estou a contar consigo. Boa tarde e até à próxima semana. They envy me my hills of clay, the white gulls calling in the soft sea air. So much to lose, and yet I'd leave the hills of clay and live in a desert if I had you there. What would I lose if I could choose? If I could choose a place to walk with you, I'd choose the longest road, and it would lead us to a house that no one knew. Bellows by the fire, and the turf smoke rising higher than the lark that wings and always sings of you. If I could choose a time to talk with you, I'd choose the longest day, and over all the hills of Clare I'd shout the news. Tell them how a day could last forever, and I'd never leave your side if I could choose. If I could choose a time. talk with you. I choose the longest day, and over all the hills of Clare, I shout the news. I would tell them how a day could last forever, and I'd never leave your side if I could choose. Say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. Puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string.